Adoro em ti esses teus tempos de menino, pois foi então que Deus traçou o meu destino. As horas tristes, como vai abençoar? És tu, ó minha terra, doce fago a confortar. Ó minha terra, onde eu nasci, quantas saudades eu tenho. Eu quero ouvir os teus pardais ao desafio, quero sentir a sombra amiga do estio, e teus folguedos de viver com emoção, avião da minha ambulância, de novo à minha mão. Minha terra, onde eu nasci, tantas saudades eu tenho. Estás tão longe de mim, mãe, sinto que estás a chorar. Não chores a minha ausência, que um dia passa depressa. Pede a Deus que te tire esse tormento, que te abrande o sofrimento desse teu formoso rosto. Thank you.

vê peças de ouro caindo na lota. Quem aqui vier morar, não traga mesa nem cama. Com 7 palmos de terra se constrói uma cabana. Chupam-te até ao titano, levam-te o couro do cabeludo. Quem dera que a gente tenha de Agostinho a valentia para alimentar a senha, desganar a burguesia. Adeus disse a Monte Gordo, nada prende ao mal passado, mas nada prende ao presente se só ele é o enganado. Crianças, cada um com seu tijolo. Isto aqui era uma orquestra, quem diz o contrário é todo. E se a má língua não cessa e eu daqui vivo não saia, pois nada paga a nobreza dos índios da meia praia. Foi sempre a tua figura, tubarão de mil aparas. Deixas-te lá de pendura quando na brisa repara. Estás não por vontade própria, porque a luta continua, pois é dele a sua história e o povo saiu à rua. Mandadores de alta finança fazem tudo andar para trás, dizem que o mundo só anda desde à frente do capataz. Aqui era uma orquestra, quem diz o contrário a todo. E torta de papelada no vai-vem dos ministérios, mas onde fugir aos berros e da banda vai na estrada. Na companhia do Canal 1. Se tu visse o mundo através das palavras que eu te mostro, tu virias a fome a adormecer e a bater aqueles olhos. Tu virias o sangue a alagar a terra daqueles povos e deixar tudo resumido a desespero e destroços. Se ouvisse os gritos que o sofrimento não cala, saberias o que é viver entre insónios e estrondos de balas. Falas, mas nunca sentes a pulsação do planeta. Te acelera, porque o teu amor por ele nunca chega. Ei, yo, estás-me a ouvir, mas será que me escutas? Não questiono pessoas, eu questiono condutas. Questiono esta nossa imprensa coletiva. Temos alternativa enquanto tivermos voz ativa. Mas ninguém quer saber de ninguém. As contas fazem-se no fim, dão-nos o troco no além. Seguimos em direção ao abismo, nesta sociedade de consumo que só consome egoísmo. I'm gonna break you, I'm gonna break you down. I'm gonna make you stay away till you open your eyes. I'm gonna break you, I'm gonna take you down. I'm gonna make you stay away till you open your eyes. Insensíveis. à dor alheia. Não sentimos a fome dos outros porque a nossa barriga está cheia. E a verdade que nos impingem não foi escrita por quem sofre, ela é escrita por quem tem a chave do cofre. Será que pensamos nisso quando saímos à rua? Enquanto fechamos os olhos e a escuridão continua. E em quem podemos acreditar? Se são os nossos irmãos que nos querem matar, que é cá para sorrir quando o meio mundo sangra, mano? Como é que tu não olhas quando o meio mundo te chama? Como é que tu vives sem dar aos teus um minuto? Diz-me que é cá para celebrar quando o mundo está de luto. Plegas poder a estes políticos, mas eles são camaleónicos, retóricos. Não representam as nossas massas anónimas, é óbvio. Eles representam corporações babilónicas, demónios, que representam o lucro acima dos homens, é lógico. I'm gonna break you, I'm gonna take you down. I'm gonna make you stay awake till you open your eyes. I'm gonna break you, I'm gonna take you down. I'm gonna make you stay awake till you open your eyes. De ser a transmutação e a salvação. Não há revolução sem chegar à tua contribuição. Partir ao feto que há sempre alguém que tu ajudas. Quando espalhas a verdade há sempre alguém que tu educas. Quando denuncias o mal há sempre alguém que te escuta, mano. Há sempre alguém que te segue quando acreditas na luta. Muda tu o mundo porque todos nós somos Deus. O mundo muda a cada gesto teu. Eles andam entre nós, parecem pessoas normais. Até batinas pretas escondem tarados sexuais. Desses transformam o amor em mentira. Quem faz mal a uma criança não merece o ar que respira. O mal é banal, parece que está tudo visto. Prefere-se agir enquanto podes ou esperar o regresso de Cristo. Tu ouves mas não escutas, olhas mas não vês. Os outros somos nós e nós somos vocês. I'm gonna break you, I'm gonna take you down. I'm gonna make you stay awake till you open your eyes. I'm gonna break you, I'm gonna take you down. I'm gonna make you stay awake till you open your eyes. Não vais querer sair.